firmeza em seu olhar. Ouvi clareza em sua voz. Senti o sopro da paixão. Nega que vem, vem. E o meu amor quer te amar. E o meu delírio quer sonhar. No paraíso do teu corpo. Vem, ora que vem. Vamos juntar o que é bom. Pensar seu tempo é pouco. Vem, vamos sair desse sufoco. Vamos tirar água do poço. Ok, vamos fazer o nosso amor. Nosso amor. Vem, vamos sair desse sufoco. Vamos tirar água do poço. Ok, vamos fazer o nosso amor. Eu sei que vem. Vem.